Jogando. Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamejantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em está começando agora mais um podcast ao vivo, podcast Chorume, meu podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada, que você pode conferir em chorume.com.br, Chorume com X, ou você pode acompanhar de domingo cedinho aqui pelo YouTube, pelo Twitter e também pela Twitch, que eu não faço ideia do que seja, mas Anderson Negão fala que é muito da hora. É top. E eu já aviso, quem tiver pela Twitch comentando, a gente não consegue ver seus comentários, seu filho da puta. A gente não gosta de nada. Por isso que é top. Cambada de lixo. A gente não tem que ver comentários igual o do filho da puta, hein, que eu até esqueci de quem que é. Ah, do André Fernando, falando, esse é um podcast que nunca atrasa mesmo. Chupa meu pênis, cara. Que isso? Não, mas ele só confirmou que a gente não atrasa. Calma, Gano. Não, mas eu só queria uma chupada no pênis, né? Ah, por não atrasar, merece. Estamos aqui, ele que anda prevenindo Covid com ozônio no cu, Wesley Zop. Cara, eu sou um cara precavido, é isso. Mas é engraçado, Wesley Zop, que você previne Covid assim, mas faz uns 20 anos, né? É visionário, é um cilindro de ozônio. Ele é cuidadoso, pô, prevenido mesmo. Ah, achei que era o seu vizinho, o Zônio. Não, ele não tem cilindro, né? Até achava engraçado que era Zônio Zop. Bem engraçado mesmo. E temos ele aqui, o nosso querido Dr. Tube, o Dr. Ozônio Gama. Há mais de 20 anos inserido nesse contexto. Por dentro, você tá por dentro tô do por assunto. Por dentro desse assunto, cara, eu tô por dentro. E você investiga fundo, que eu quis saber. Sempre. Vou sempre no. É um cientista, né? No ponto ali, vou sempre no ponto. Mesmo que seja um ponto largo, né? Ah, mesmo que seja um assunto um abrangente, a gente tem que ir direto ao alvo. Largo, mas bem cuidado. Fica mais fácil de capinar quando é grande, né? E o nosso convidado de hoje, o nosso substituto de hoje, nossa, o youtuber Anderson. Fala, negrada! Tamo aí, mas... youtube.com, é... Tamo no youtube.com, cara... Na página inicial, né? Tamo lá. Isso. Você definiu lembrete, nós estamos na página inicial. Tamo em algum lugar do YouTube, procura lá. Ah, porra, eu sei que você consegue. Em algum lugar tem como buscar que eu sei. Eu já sabia que você era ruim de geografia, mas de geografia internet, eu não sabia, seu negão. Ah, e temos agora sim a nossa convidada de hoje, rapaz, de garbo e elegância. Ela que tem um marido que goza pra dentro. Da Chádia Fernanda, careca do amor é o sobrenome dela. dela. Ah, é que é a patroa falando, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, não querendo saber a intimidade de vocês aqui, mas você já raspou aquela careca com a gilete ou ele faz sozinho? Ah, ele faz sozinho. Mas e na nuca, ele consegue fazer aqui? Ele consegue, ele é habilidoso pra ficar careca. É que ele parece uma lontra, não sei se você consegue. Fazer isso aqui, ó. O ator do He-Man que não conseguia puxar a espada, sabe? De tão musculoso. Só que é as boias do braço que não deixa. Uma mão com a gilete, eu fico um espelhinho pra ele vir aqui, ó. Ele é habilidoso pra ficar careca, pô. Ele tem verruga na cabeça ou não? Não, teve não. Mas ele não sarou aquela crista aqui, de galo. Ele tem uma cicatriz aqui que ele bateu uma vez, eu chamo ele de miaeiro. Ah, boa. Mas então, com aquela cabeçona dele só bateu uma vez, tá no lucro tá ainda, bom. Né? É bom de manobra. Teve que tirar a carteira D pra poder andar na rua com aquela cabeçona, né? Mas tá bom, né? Não vamos ofender muito o Paulo aqui, senão o Chadia percebe a cagada que fez e pede o divórcio aí. E como que ele já até doou aqui, ó. É, já fez até a doação dele. A gente não é muito bom de ler comentários, eu dá até posto aquele que ele errado. Espere-se da Zop, falou. Espero que a live acabe logo pro Negão me tirar desse armário com cheiro de porra. E o Paulo Carequinha, meu amor, nosso querido lindo, falou bom dia pra essa delícia aí, Gabriel. Tá vendo aqui? Essa fidelidade de Paulo é outra. Mas bom dia, Gabriel. O cara pagou pra isso. Já deu o que eu disse. Léo, porra. E eu gostando dessa lindeza, Douglas Gans, único host que sente falta do cheiro de Anderson Negão durante as gravações presenciais, rapaz. Não é só você que sente falta do meu cheiro, não. Não vou nem sacar nome, não vou nem sacar. Aquele cheiro de milkshake de bacon, sabe? Mas não falta do seu cheiro, rapaz. E falta das gravações presenciais, que não estamos fazendo por enquanto, mas a gente mata a nossa saudade olhando a fotinha de vocês aqui, tá? Então, estou com saudade, é isso que eu tenho pra falar, viu? Gabriel Asmar, Wesley Zop, vou falar até pra Chádia pra ela não ficar sem graça, né? Até do cheiro de Anderson. Com saudade, cara. Muito bem, aqui ó, já temos mais duas doações. Danilo Rosa falando bom dia pra essa delícia aí, Zop. Bom dia. O brilho do olhar de Zop com uma casada no episódio é lindo. A gente tá chamando pessoas casadas pra ver se motiva ele aí a fazer uma piada mais engraçada. E o Leonardo Eloy falou: manda um abraço com a sua voz de maníaco, negão. Um abraço. É isso, tá certo. Leonardo Eloy que tem cara aqui de um esquilo que foi... É como se o Alvin e os esquilos tivessem sido abusados por aquele cuidador deles. Assim, mas por um cuidador mexicano. Mas você é xenofóbico, né? Você acredita que só mexicanos abusam de esquilos, né? Não, é que eu pensei naquele cara que treina cachorros, que é mexicano, e pensei ele currando esquilo, foi isso. Só porque você desconfiava que ele te currava quando você se vestia de cachorro, não era isso? Sim, mas um cachorro careca. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos aqui. Eu não sei se vocês têm um recadinho, mas essa semana eu li um banner. Sabiá Piscinas. Era esse o banner. Era só isso. só isso que tinha. Ah, era o nome de uma loja. Eu li um banner perto da casa do Ganso, escrito: aluga-se essa casa com carência. Não entendi. Eu falei, a quarentena deixa todo mundo carente. Você tem que abraçar a pessoa, né, depois do aluguel. Quanto que é o aluguel? R$1.000. Mas se você abraçar gostosinho, desce pode ser 50. Mas um lugar que chama Sabiá Piscina, você tem coragem de comprar uma piscina ali, Wesley Zop? Porque Sabiá não... piscina não tem nada a ver com piscina, não tem nada a ver com água, Sabiá. Exato. Isso é a mesma coisa, vidraçaria e popota, mano. Não foi sentido. Vidraçaria pedrada. Eu não sei se... Então, tenho medo. Mas... estou querendo falar aí agora, aproveitar que tem dois arquitetos, né? Três arquitetos aqui hoje, né? Gabriel Asbar, Chadia Fernanda e Anderson Negão, que é arquiteto de redes. Aliás, é um dos meus ódios mortais, esses filhos da puta de arquiteto de redes e arquiteto de software. Procura vaga de emprego, só tem emprego nessa merda. E o software é tudo 2D, né? Não precisava ser arquiteto. Não, podia ser desenhista, né? Desenhista de software. Mas desenhista de software não tem lógica. Mas a questão é, Gabriel Asbar, eu já falei pra Wesley Zop dessa minha invenção, fui muito criticado, mas às vezes, cara, quando você vai falar com ignorantes, né? Vamos ver, calma. Você tá sujeito a isso. Então, o que que acontece? O que eu imagino, assim, uma praticidade na hora de você limpar seu belo ânus, Gabriel Asbar. Você imagine. Limpar o belo ânus arquitetonicamente. Porque fazer um belo cocô é gostoso, mas o problema de limpar o ânus aí é um problema que incomoda a humanidade há milhares de anos. E aí o que eu imaginei? De anos. Imaginei uma privada mais ou menos da altura aí, da sua cabeça. Não da sua específica, mas da cabeça do usuário. Altura. Mas em pé ou sentado? Não, em pé, pessoa em pé, porra. Ah. Quem mede a cabeça por sentados? Não falava da altura do peito. Mas quem caga em pé? Então... Não, mas não é cagar em pé. Aí, ó, tá lá, privadinha ali. Daí você vai subir uma escada, vai se equilibrar ali, né? E daí... Tipo o Silvio Santos quando sentava naquela tábua, que a pessoa tinha que acertar a bolinha e derrubar ele na área. É tipo isso. Pensa você querendo cagar. É isso. Mas continue na sua ideia genial. Tá, é o que aí... passa de cagar, hein? É, imagina o cara que cagava sempre na beira do rio de oferecer uma porcelana pra ele. O cara falou, que absurdo. Porcelana como... lá na porra do teto. E aí, quando você termina de fazer seu cocô, o que que faz? Tem uma rampa, tem um escorregador, assim. Um escorregador que, no projeto inicial, ele tinha vários algodões e papéis higiênicos, porque quando você escorregasse, você ia limpando seu ânus. Mas o Wesley Zop me fez ver que era melhor ter microjatos d'água, como um toboágua. E aí você vai escorregando. Só que daí vai ter caldo de merda pra todo lado também, voando pras costas. Mas se você passar no algodão, vai ter merda nas suas costas. Se você não sabe escorregar, filho. Aí o que que faz? Pra criança, ó, imagina a criança, tá aprendendo a limpar o toba. Que lindo seria. Então, ó, você termina, opa, já sai correndo uma maratona. Limpo. A nuca suja, mas toma limpo. Olha só, Murilo Fernandes até, ó, tô obrigando a minha esposa a assistir. Aliás, esposa não, negão, amiga, não ouvi ordem. Adoro amiga de ouvinte também. O negão... Seja por isso, O negão, se tem um cara que não classifica ninguém, ele não controla ninguém. Pode ser amiga, pode ser quem for. Não precisa nem estar vivo pra ele. Vamos lá. Isso é mero detalhe, né? Pro Murilo Fernando ter uma ideia, o negão falou: não existe fora se ela não tiver acordada. Não, existe. Realmente. Nem cala consciente. Mas vamos lá. Gabriel Asbar, o que você diz aí dessa invenção minha? Não, eu acho que... Eu acho que tem futuro, algumas adaptações. Por exemplo, poderíamos ter trechos de... Vamos chamar de toba-água, não sei. Então, no início, você tem um toba-água ali com mini jatos de água e depois com pequenos trechos de toalhas super macias. Ah, por isso que eu preciso de um arquiteto, né? E no fim do toba-água, assim, um jato de perfume. Isso. Você cai naquela almofadinha que já aciona o perfume, vai... E pode até ter uma bermudinha do seu tamanho ao fim, daí você já sai vestido, rapaz. Não, peraí. Tipo aquele, os caça-fantasmas que se vestiam ali, ó. Pá. Não, mas quando... Peraí que agora é a vez do arquiteto de redes falar, Anderson Negão. Tem que falar rápido porque tá tendo um infarto com essa respiração no microfone aí. Não termina a gravação hoje. O Darth Vader aí. Fala. Eu acho que tem que ter uma camada TCP/IP aí, acessar a internet e utilizar o proxy RGB. Correto. E é isso. DNS. Exato. DNS gostei também. Do que ele falou. RBD de som ambiente. Foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele falou? Só pode ter sido, cara. Mas assim que ele aprendeu espanhol, pô. Que foi, tem que ter cuidado que os shorts que o Ganso fala que tem que ter no final é um mini shorts que ele usa. Sim, mini um short. Não, mini shorts que parece a polpa da bunda e o forro do bolso. O que é bonito é pra ser mostrado. Depois eu tenho uma dica. Imagina ter na frente num domingo de manhã lavando o carro na rua. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que o Ganso falou assim: o que, que você falou, Chad? Aí daí o Zop falou: olha que coisa. A gente criou Biela, né? Não, é um mal educado. É um mansplaining que chama isso. O que a Chad quis dizer é que. Mas, por favor, exatamente o que ela disse. Por favor, Chádia, fala aí. Não, pô, tia, sinto que nada assim mais vai te interromper. A falar espanhol, pô, com RBD, tá ligado? Ah, isso, né? Eu aprendi a falar espanhol mesmo. Mas gostei dessa iniciação aí, que nossos próximos temas aí, invenções modernas, aí a gente vai abordar. Eu tô bem aí. Tivemos aqui Felipe Sartim falando: um sapugão de 2 metros e uma moita de capim molhado no fim. Vai ter adaptações, né? Pode ter umas fotos, né? Não tem problema. É, a pessoa encomenda, né? A pessoa encomenda aí. O Paulo Careca do Amor falou que eu uso um short tiger. Um short tiger. Esconde. Um short tiger. Esconde e não esconde as nádegas. Eu achei que era um short tiger porque eu parecia um tigrão com aquele short. Não era isso, hein? Deveria ser. Aí, corrija seu comentário, por favor. E o Igor Maglione aqui já ofereceu dinheiro para o meu projeto. Já até começou a pagar aí o dobro que ele valia, mas tá bom. Vamos nessa. Gabriel Asmar, agora sem mais delongas, sem mais demoras, eu já estou aí feliz porque o meu projeto foi aprovado por pessoas competentes, pessoas formadas aí, pessoas aí bonitas, pessoas aí que não são mansplaines, pessoas aí que o termo em inglês, como que é, pau no cu do caralho, eu não sei, pessoas assim, e aí, pessoas que enxergam o futuro, sabem que o futuro está logo ali, numa privada um pouco mais alta e uma noção de equilíbrio, sim, rapaz. Agora velhos que já estão com a labirintite atacada, né, caramba, é que os protótipos que eu testei não estavam tão bem pra equilibrar. Muito bem, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje, meu querido? O tema de hoje é Xerox Homeless. Xerox Homeless! Não, um tema auto-explicativo. Explicadíssimo! Se Anderson Negão entendeu, tem que ser muito burro pra não entender. Sobe a música que já vai começar esse belíssimo tema, Xerox Robles. Música. Muito bem, tem alguns ouvintes no chat revoltados porque não entenderam o tema. Aí, ó, Guilherme Souza entendeu, rapaz. Xerox Rommels, assim, mas entendeu? Nosso querido indiano, rapaz. Os indianos, eu sempre falo aí, são mais inteligentes, né? Que tem. Vem esse indiano, mas já deve ter dado em cima de alguém aí, já. Tem 10 anos, mas parece que tem 15, né, pô? Tá pra aposentar o menino, mas também trabalha dentro dos dois, indiano. É o seguinte. Ali no telemarketing. Termine the prices! O que acontece, então, o tema de hoje é nosso querido Xerox Rommels. É mais fácil de explicar, mais fácil a teoria do que a própria prática. É o seguinte, aqui, os participantes convidados e substitutos de hoje, né? Sim. Separaram uma história que, em teoria, nunca foi contada no Chorume, né? Talvez já tenha sido e a gente não lembre mais, porque, rapaz, nessa fase que eu tô, já não lembro muita coisa do que eu disse. Então, a gente separou uma história, mas a gente não vai revelar essa história completamente. A gente vai citar de 3 a 5 informações que a gente julga essenciais. Palavras nessa história. Palavras-chave aí, objetos, tipo aquele jogo detetive, né, que você fala. Sim. Capitão Mostarda enfiou o dedo na mãe de um careca e por aí vai. Pera, não é bem isso, hein? Capitão Mostarda escura. Capitão Mostanderson. Foi o Capitão Mostanderson com a casa do golpe. Mas o que acontece? Então a gente vai falar palavras-chave da history, da little history in my face. E aí o que acontece? Os outros vão dar a sua versão, serão verdadeiros detectives, verdadeiros. E aquele que chegar mais próximo ganhará a quantia aí a ser revelada no final desse episódio. Mas tenha medo. Mas aí... pelos outros participantes, Lógico. Exato. Então é isso, Xerox Rommels. O pessoal vai começar aí falando a sua historinha. Aliás, os seus dando as suas dicas, suas pistas, e o pessoal aí vai tentar adivinhar. Então, como ele é o rei das temáticas, hoje vamos começar diferente. Vamos começar com Gabriel Asbar aí, dando as suas dicas e a gente tentando acertar. Mais um minuto, uma musiquinha pra gente dar uma enrolada e eu dar uma peidada alta aqui no microfone, sem vocês saberem mais. Igor Antônio entendeu bem aqui, ó. Capitão Mostanderson no quarto da mãe do Zop com a chavona inglesa e preta. Por favor, chanona. Ai, maldito. A chavona etíope dele. Vamos lá, então. Muito bem, Gabriel Asbar. Antes, okay. Deixe-me colocar meu chapéu de detetive. Porra! Oh, aí igual sim. Anderson, né? Ah, não cabe na porra do fone, mas que burro do cara. Pera aí, eu vou pôr o meu também. Ah, velho, tem apetrechos, cara. Aê, eu tenho uns apetrechos. Mas aqui. O do Decão é de sambista. Sambista são grandes detetives, cara. Ué, não, mas é necessário? Cara. Agora eu sou o único sem chapéu, cara. Não, mas o meu não é detetive, o meu é só de gordo careca. Não, mas vou ter que pegar um, peraí. Ah, pega esse... É verdade. Então eu vou pegar o meu martelinho de detetive. O detetive nunca sabe o que vai encontrar, né? Exato. É verdade, é verdade. Inclusive, tem um filme na Netflix, já que Gabriel Osvaldo tá aí, vou fazer indicações de filmes de detetive. Enquanto isso, né? se chama O Guardião Invisível. É um filme basco barra espanhol, né? E lá, cara, é um bom filme pra quem tem medo de velhas, cara. Tem velhas lá. Peraí, não sei se eu quero ver, então. Cara, velhas terríveis, cara. Então fica a minha indicação. Psicopata. O Guardião Invisível aí é uma trilogia. E diga-se assim que a protagonista é bem afeiçoada, bem, fala um bom espanhol. Então, aí fica. Fala no indiano, ela é Rote! Isavera Rota! Muito bem, Gabriel Asmar, aí você colocou aí a sua boina de sapateiro espião. Vamos lá. Bom, vamos lá. Darei. Vocês escolhem três ou quatro palavras-chave aí. Vocês quatro, né? Que é mais fácil de acertar. Então eu vou dar três. As minhas palavras-chave serão janela. O negócio até mutou ali. Peraí, os cachorros estavam muito excitados na perna. É porque o filhote ouviu a palavra janela e falou: abre a janela pra mim. Ele, janela, eu abro. Então vamos lá: janela, rola. Nossa, janela, rola. Vou anotar. Isso. Vamos lá: janela. Rola. Rola. E chuveiro. Chuveiro. Ah, mas aceita. Rola. Rola que ia falar quatro palavras. Muito fácil. Ah, peraí. Cadê a quarta palavra? É, a gente pediu quatro palavras. Não, mas eu falei que ia dar três só. Mas eu genial. Te dou a quarta. Registro de chuveiro, rapaz. Porque não tem chuveiro sem registro. Não faz isso. É cachoeira. Mas talvez não tá no contexto, porra. Não, mas tem na história, cara. Em algum momento. Tem na história. Muito bem, então você que é o sabichudo Wesley Zop, começando aí por acertar aí. Essa história aí que é mais fácil que... Porra! Na internet tem, se você pesquisar. Se você buscar essas três palavras no Google, aparece a história. É, aparece uma postagem do Gabriel Asmar com o pau de fora sangrando no chuveiro. Mas fala aí a sua versão. O Gabriel, ele é um cara que ele não contrata pedreiros, né? Ele faz os serviços na casa dele pedreirísticos. Então, certa vez, ele até me contou semana passada, certa vez ele foi trocar o chuveiro da casa dele. Ele foi onde? Ele foi nas lojas de material de construção, comprou o chuveiro ali, por acaso, do lado da prateleira do chuveiro. Tinha também registros, mas é só um complemento. Ele estava feliz, porque, pô, eu vou trocar meu chuveiro, não preciso pagar nada para ninguém. Toda vez que eu contrato o marido de aluguel, ele me curra e me chama de mulher. O chuveiro nem tá quebrado quando eu chamo. Daí ele foi assobiando e cantarolando de volta para casa dele. E ele olha para a janela, o que ele vê? Uma bela pombarola também cantando e assobiando na janela, comendo seu... Peraí, para. Os dois no mesmo ritmo, tipo Branca de Neve, que se complementa a música, né? A pomba tava com o bico cheio de cachorro quente que ela achou no lixo, mas sim, tentando ser no mesmo ritmo. Ela com assim, aqui, ó, pra ir no ritmo, pá. Uma janela que tava jogada no entulho na frente da casa dele, não a janela de uma casa, né? Ah, tá. Aí que é a pegadinha, entendeu? Daí ele foi trocar o chuveiro sozinho, queimou o chuveiro e teve que chamar o marido de aluguel. É isso. Você focou no marido de aluguel. Mas foi o que ele falou, marido de aluguel. Gabriel Asmar, de 0 a 10, quanto essa história condiz com a verdade? Sem revelar nada, de 0 a 10. De 0 a 10, eu diria... Bem... Bom, A única coisa que condiz com a verdade... Não, 0 a 10, só uma nota. A única coisa que condiz com a verdade... Não. Eu vou ter que contar a história, Gabriel, não ajude. Dois. Yes! Porra! Yes! Poxa, velho! Maior nota que o Zop já tirou na vida. E olha que ele semanalmente vai na revista Valime Sexualmente. Onde ele é passivo. Não é cobrado, passivo não é cobrado. Ele é o coadjuvante, quem é avaliado são as outras pessoas. Mas eu, então, vamos lá. Então, baseado nisso, Anderson Negão, você escolhe o que é verdade ou não da história dos Lopes, se quiser aproveitar alguma coisa. Saiba que ali tem 20% de verdade. 20% é verdade. E aí? Bom, eu vou contar a história inteira para vocês. Acaba a história inteira, mas olha só. Certa vez, tínhamos um integrante do Chorume que gravava em um cativeiro. Nele tinha uma janela. Uma janela com um buraco. Que vamos chamar aqui de Glory Hole. Glory Hole. Você sabe que, eu não sei se você estava acordado, mas é o Gabriel que começou, é a história do Gabriel. Eu sei. Estava acordado. E a ideia... Peraí, Negão. Tem uma doação aí, Gabriel. Opa, o Guilherme Max Ritter falou, uma rolinha média entrou pela janela enquanto tu estava no banho popular Buraco da Glória. Olha lá, tá vendo? Estamos indo pelo mesmo caminho. Aí, vamos lá. Pelo buraco da glória. O teu Glory Roller. Alguém enfiou a rola dentro desse Glory Roller. Só que Zop não gostou desse Glory Roller. Por que não gosta? Porque é óbvio. Do Glory Roller. Tu gosta do Glory Roller? Glory tá Roller. Bom esse Glory Roller. Glory Roller. Então, as pessoas tiveram que fazer um remeleixo ali, cavaram um túnel, saiu dentro do banheiro e fizeram um amor gostoso debaixo do chuveiro. Essa é a história. Cara... É, o Gabriel nunca falou que era dele a história. É que você... Você tem um estilo de interpretação dos fatos totalmente diferente. Vamos dizer assim. Gabriel Asmar, de 0 a 10, quanto é verdade essa história? Gostaria de dar 10, mas vou dar 2. Aí, pulo do caralho! Ué. Olha, Xádia, seguindo a matemática, como uma história não tem nada a ver com a outra, a gente já tem 40%. É, pô, vou tentar mesclar aqui essa história, que na verdade eu já tinha me contado antes. Só sabe? Falta 60%. Aí. Tá, então como aconteceu? Ele me contou que outro dia ele resolveu zoar com a cara do Negão, acordou assim com muita vontade de zoar com a cara do Negão e falou assim: hoje eu vou currar a Cida. Eita! Só pra provar. Ele me contou isso. Ela usou a fórmula, tá vendo? Aí ele foi lá na casa da Cida, pô. Tá ligado? E aí ele... Cida viu uma intenção dele de querer zoar o Negão e tal. E aí ela pegou e deu um... Ela conhece uma má intenção, assim. Ela admira. Aí ela serviu um lanchinho e botou um remedinho no lanchinho. Deu muita dor de barriga. Gabriel. Achei que era um good night. Aí ele não aguentou, pô. Foi dar o barro no banheiro. Mas não era um remédio, então. Era um tomate de cereja, não era? É, não tinha papel higiênico lá. Não tinha. E aí ele foi pro chuveiro pra poder se limpar. E aí Cida foi lá e segurou a rola dele pra ele não ir embora, até o Negão chegar e fazer a festa dos três. Foi isso. Rapaz, temos uma aqui. Temos uma que pensa na linha de Anderson Negão. Gabriel Asmar, de 0 a 10, essa história aí. Tivemos uma fanfic ao vivo aqui. Queria dar 10, mas... O que eu posso fazer, não é mesmo? Queria dar 10, mas vou dar 2. Então já foi 60% pra mim. O Negão e a Chádia são dois burros mesmo. Obrigada. Muito bem. Vamos eliminar aí as coisas mais óbvias da história, né? Deixa eu ajeitar meu chapéu de trilho, que é, infelizmente, Cida não vai aparecer nessa história, porque Gabriel Asmar, todo mundo sabe que ele trata seu pênis como um belo brinco de ouro, assim, daí, então... E... Se eu fosse uma orelhona, ele seria um brinco de ouro. Se eu fosse uma orelha bem grande, mas um orelhão de tu, mas a questão é, e isso não vai se passar na casa do Zop também, porque, pô, já falei, Gabriel não vai entrar em qualquer lugar assim, entendeu? Então, o que eu acho? Um dia, Gabriel... Era final de semana, pela cara dele, é final de semana. Porque durante a semana esse menino trabalha 23 horas por dia. Ele não teria como isso ser durante a semana. Então, especificamente era um sábado. Ou, estou na dúvida se era sábado ou aquele domingo que você acorda cansado, sabe? Que você não descansou sábado. Era um dia anterior, tinha sido muito cansativo. Pela cara dele, pelo espasmo da orelha dele, pelo lóbulo orelhar, deu para perceber. E aí o que acontece? Ele não acordou por despertador, ele não acordou por querer, ele acordou com o grito da mãe dele. Um grito da mãe dele que estava a poucos metros do quarto dele ali, tomando banho, falando... Uma rola! Socorro! Uma rola! E aí todo mundo assim achou que tinha entrado um abusador, o Anderson Negão ali. Não, alguns não pensaram em Anderson Negão, mas Gabriel... Não, mas um abusador em si. Cogitou. Tá? Tico pensou que era Teco, né? Porque Teco é, pô. É verdade. Vida louca. Maior inimigo dele. Exato. Que usa barbicho no bigode. É, mas ele não é pintor, ele é gesseiro, né? Mas é um arquinimigo. Ele é raspador, é o anti-pintor. Raspador, exato. O irmão do Gabriel achou que era o Pateta vindo diretamente da Disney. Ele que era o Mickey da Disney. Irlândia, rapaz. Então, ficou aí todo mundo achando. Quando todo mundo falou, uma rola, tira essa rola daqui. Daí, quando entraram desesperadamente, olharam na janela, não era uma rola assim de um abusador. Essa uma rola vez, pênis. Não era uma rola pênis, uma rola pemba, uma rola trolha, uma rola pau, uma rola pica, uma rola agulha, não. Era uma rola animal. E aí todo mundo caiu, sabe a Peppa Pig, a família da Peppa Pig no fim dos episódios, quando encosta, e ri balançando as perninhas, né? Foi exatamente isso que aconteceu, e aí depois todo mundo deram uma surra na mãe pra deixar de ser aí escandalosa e gritar rola aos sete ventos. Só uma pergunta nessa sua história, Ganso. Todo mundo tava rindo, com a perninha aqui balançando, dentro do banheiro ou alguns estavam no corredor ali? Não, dentro do banheiro, o Tico, né? E o Giovanni, Gabriel, que dorme pelado, então demorou para pôr a roupa, chegou e ficou só no corredor. E a mãe dele não fez isso porque estava nua, ia ser ridículo alguém nu. Mas você não se controla rindo, cara. Mas mesmo assim, ela ainda estava em choque. Ah, tá. E aí, Gabriel Asmar? Acho que... Notifício. Acertei, né? Acertei, acho que nem preciso falar mais nada. Vamos não, mas vamos ver. Um cara desse que tem um faro, cara. Puta que eu pariu. Não, genial. Dois. 20% da história aí. Todo mundo é gênio aqui, velho. É a risada. Não era sábado, era domingo, quer ver? O Gabriel, ele corta muito a nota por errar detalhes. Então, por favor, Gabriel Asmar, que história é essa? Bom, eu queria dizer que todos vocês acertaram os elementos janela, rolo e chuveiro. E valia boa, quanto? E só se perderam no detalhe que nas ligações entre as palavras, só isso. O resto, vocês acertaram tudo. Por favor. Mas a história, por incrível que pareça, aconteceu num sábado mesmo. Olha aí. Num sábado. Mas eu tinha dormido bem à noite. É o que você acha. É, sim. Já dormiu melhor. Mas aconteceu que num sábado de manhã, acordei ali meio sonolento, precisando tirar uma água do joelho. Fui ao banheiro, e enquanto tava ali me aliviando, escutei um barulho na janela. Tá vendo? Eu acertei! Eu acertei toda a história, pô! Vamos pra próxima! Calma. E era uma rola batendo numa janela fechada do banheiro, cara. Não, ela tava por dentro ou por fora? Por fora, por fora. Aí eu falei, mãe, batendo que... Gabriel! Era ver se eu pedi. Que pomba suicida querendo abrir um glory hole aqui na janela. Por isso o ponto do negão agora, entendi. Ah, é. Era uma pomba suicida. Suicide. Ela era suicida, aí tem o ponto da Shade. Sim, tá vendo? Ó, 20%, todo mundo tá achando conexões. Aí, falei, porra, uma pomba louca aqui que bateu na janela. Passado alguns minutos, fui tomar um banho, abri a janela ali, tava ali embaixo do chuveiro, tomando um banho, eis que a filha da puta da pomba, cara, dá um rasante e bate na minha cabeça dentro do banheiro. A filha da puta da rolinha. E daí eu, de um berro másculo, aí vem sua família. Aí... Não apareceu ninguém porque eu não estava na minha casa. Aí a família, uma rola! Ele tira essa rola enorme daqui! Daí vem a família dele. Cara, eu muito mais do que 20% pra mim, Gabriel Osmar. Cala a boca, nas notas. A minha história tá muito mais completa. Não, Gabriel Asmar, essa... vou anular a sua história aqui e me dar pontos, porque... Não, pera! Porque a sua história, ela acaba de cair aí na questão médica. Você tomou uma rolada muito forte na cara, você perdeu a noção da realidade. É, perdeu a memória também. Você nem... você nem sabe onde você tava, não tava em casa, uma rola vingativa. Você tá... Anulei a sua história aqui. Talvez por isso, então, eu receba só 20%. Aí, 100%, porra, completou a história. Mas aí, os ouvintes estão falando aí, ó, preferir a história do Ganso, que eles sabem que é a realidade, né? Que é a questão, mas... Oh, o Edson mandou um recado pro você, Ganso. O Edson Costa falou aqui, Ganso, manda um beijo grego pro João Marquezine, conhecido como Bicho Pau. Beijo, Bicho Pau. mas tudo bem. Agora eu entendi o tema, a história que aconteceu de verdade. Não, mas Negão, continua na sua. Vocês dizem que eu sou parecida com o Negão, mas você, é com calma. Não, leva como ofensa. Leve como ofensa. Muito bem, muito bem. Gostei do desempenho aí. Gostei. Muito bem. Já que Anderson Negão entendeu o tema agora, né? Eu não vou pedir pra ele. Mas, Lesop, aí, por favor, aí, o que você trouxe de dicas e histórias? De palavrinhas. Conte algumas dicas pra gente. Se for santo, e chupar o pau, a gente já sabe a história de você chupando o pau do santo. Ah, eu vou mudar as palavras. Do Zone. Eu vou mudar as palavras, então, caralho. Ó, vou falar quatro palavras para ajudar vocês, porque vocês são ignorantes e vão viajar muito. Então. Fácil. 200 reais. Não, 200 reais. Aí já foram duas. Não. Mas é burro, mas é burro. Eu não quero colocar cifrão. Tá bom. Duzentão é uma palavra. Não. Vai. Mas peraí. Só um minuto. Gabriel Osmar, temos que chamar convidados que estão com menos fome, porque ficam jantando o Zop aí. Durante a gravação. E olha que são 10h20, ela já jantou. Ai, já jantou um leitão. Talvez seja o fuso horário. Talvez. É verdade. Ai, então, vamos me corrigir. Duzentão. É que se você tivesse falado 200 mil réis, que é tudo junto. 200, né? 200 mil réis. E aí? Tá. Já adotaram aí 200, né? Já. Marguerita. Já. Vai. Poker. Não precisa nem de. E bicicleta. Ok. Você tá dando risada aqui. Já pode passar pro próximo que eu vou acertar. Essa tá muito fácil, não sei, vamos ver. Mas vamos começar pelo mais burro primeiro, né? Anderson Negão, obviamente. E aí, Anderson Negão, as palavras de Wesley Zop são 200 mil réis. 200 mil réis. Marguerita. Que é, uma bebida. Uma bebidinha. Pôquer. E bicicleta. Mas pode ser uma pizza também. Ah, essa vocês não pensaram. É uma pizza? Pizza de marguerita. Era um dia, né? Todo mundo enxerga quadrado, só ele redondo. Cara, é absurdo. É diferencial. O poder do pensamento dele é, porra, é absurdo. Bom, Zop estava num jogo de pera poker. Peraí, só um minuto, porque Luiz Eduardo Santana nos corrigiu aqui falando: a bebida é margarita, bando de nerdclub. Mas a dica é marguerita. É, então, mas pode ser uma bebida, rapaz. O cara pode o cara pode ter pego uma pizza marguerita batido no liquidificador. Não, aqui a pizza aqui na mão. E dá aquela pingada de óleo. É bebida. É marguerita, pô. É o sotaque, pô, do interior de São Paulo. É, pô. Marguerita. Então vamos lá. Vamos lá. Um abraço. Bom, 200. Zop foi chamado para um jogo de poker. E para ele entrar, ele tinha que comprar as fichas. As fichas custavam 200. Então. 200. Mas... 200. Então. Eu também perdi a história. Não... Rapaz, o bicho é bom, viu? 200. O Zop tem 200 para colocar em jogo. Não tem. Mas o que ele tem? Uma bicicleta? Tinha. Fala, aposta uma bicicleta aqui. Tô apostando uma bicicleta. Começou o jogo, pali-pali, jogue tal, laguete. E de repente, Zop deu all-in. Ele falou: não, aposto tudo, aposto até meu cu. Ele é bem tudo. Ah, então essa bicicleta aí era aro 29, pô. Exato. Era um monociclo. Sem raio. Monociclo. Lisa. Os raios, Gabriel. Calma. Só que só ficou na mesa ele e a tia Marguerita. Oh. Exato. Eu só achei que ela tava Marguerita. Morta. Não, tá viva. Mas ela até aquele momento do jogo tava assim com capuz, assim. Ela sou a tia Marguerita. Wesley Zopa! Ela essa não é de nada, malandro. Tinha Marguerita, pagou a aposta, e tinha um Straight Royal Flush. Caramba! Exato. Então ela deu várias tocadas no cu do Zop e é isso. E é isso? Não, pior é que ele termina a história. E é isso? O resto eu deixo pros ouvintes. Aquilo que você já conhece. O resto você já conhece. É, o que a gente já sabe é Zop gozando. Ai! Dentro da Jamaica! É, eu, ai! Dentro da Jamaica! O resto todo mundo conhece. Wesley Zop, há de convir que é uma história... Convincente, né? É uma história, como eu posso dizer, assim, malemolente. Não, aquelas palavras chiques, assim, que ninguém sabe o significado. Uma história bem, vamos dizer, triângulo. Estradivários. Achei muito onomatopédica, assim. Glicêmica, essa história. Exato, rapaz. Congruente, achei congruente, viu? Mas aí, de 0 a 10, qual é a porcentagem de acertos? Cara, por incrível que parível, 10%. 10%? É a nota de Anderson, negão? Olha! 10% então é 1. Então é 10. Então é 10. Tirei 10. Não, 10% foi 1, né? Nota 1. 10 é 10, não é? 10 é 10. 10 é 10. 10 é 10. Nota 1, nota 1. 10% de 0 a 10. Muito bem, Chad e a Fernanda aí procurando suas anotações no chão aí, ou é o Paulo que fica jogando pipoca ali no pé dela, falando só nojenta, só nojenta. Fala, as palavras que o Wesley Zop usou são R$200, né? Marguerita, pôquer e bicicleta. O que você pensou aí? Ele lembrando já tava... que você precisa acertar só 90%, porque 10% o nosso Anderson Negão já fez questão de desvendar. Obrigado, Anderson Negão. Não é? Ele já abriu os caminhos para minha história. Só falta 90%, tá bom. Tomara que seja porrada forte. Não, essa aí a gente tem certeza. A porrada forte é os 10%. Tá. E aí, Anderson, desculpa, o Zop já tava jogando pouca, já tinha 24 horas, já tinha apostado a mãe, já tinha apostado tudo. Ah, então eu que ganhei. Ah, não. Continue, desculpa. Já tinha apostado tudo, a mãe, a bicicleta, que era o que ele usava para ir fazer as gravações de Chorume. Então... só que ele chamava de moto, mas a gente sempre desconfia. É mais uma bike que uma moto. É porque não tinha bateria, não tinha a gasolina. Moto era né? A moto ele botou famosa... aquele motorzinho na moto, que faz da bicicleta e foi. Né? Então, ele já tinha vendido, já tinha tudo, já tava. Porque tinha bebido todas as marcas. Passando pênis na cara. O ouvinte não consegue ver o movimento, mas ela fez um movimento de bater o rola na cara aqui. O Zop faz isso mesmo. Tá. E aí, perdeu tudo. Até os R$200 que ele tinha separado para comprar o presente da Cida. Eu vou dizer uma coisa, a história da Chádia é bem aí, ela é um paralelo com a realidade, se não for aí em cima, porque o Zop ele perde sempre do poker mesmo, e ele sempre aposta achando que vai, a próxima ele ganha, por aí. Ah, uma vez eu perdi no poker para um amigo do Ganso, o Ganso falou, como que você perdeu para um cara burro daquele, mas... Não, daí ele pediu pra ele jogar. É, você perdeu tudo, pô. Muito bem. E aí, Zop, de 0 a 10, qual é? Aí? É que a Chádia e o Negão, eles podem dar a mão e virar cambalhota junto, né, amigo? A história dos dois. Cara, mas eu vou me tender a dar um pouquinho mais de nota pra ela. 2, vai. 2, ó, manteve a média. Eu sou muito boa nisso. Muito bem, então aí, como ela não falou da currada, que a gente sabe que é realidade. Então já é 30%. Então já temos aí 30% da história. Gabriel Asbara, e o que você acha, meu querido? Bom, simples, simples história, simples história. Zop, como sempre, ele tem fases na vida dele, né? Sim. Zop igual a lua, fase. Né? E... Não, você falou que ele é gordo igual uma lua. Não, não, igual a mulher de fases, acho que é isso que ele quis. Faz bastante tempo que ele tá na minguante, né? Não a forma. Mas ele fala lua, que tá na crescente, né? Ah, é. Uma minguante triste, olhando para baixo. Mas não, aquele brinco bem chateado, né? De vez em quando ele encontra uma fase meia cheia, né? Ele fala, tá na meia bomba, meia cheia. Mas nova nunca vai ter, viu? Nova não vai ter. Mas então, Zop tem fases. Mas fases de quê? Fases de cúmplices, comparsas, de pessoas que ele recorre ali. É, quando ele enjoa da gente, ele tenta arrumar novos amigos, mas isso. Ele não percebeu que esses caras não suportam as piadinhas dele. E assim que surge, por exemplo, Marco Estagiário, que surge Aladdin, que surge, entendeu? E os caras vão por chamando. Essa série B do Chorume, quando surge a série B do Chorume aí, esse é os amigos do Zop. E é assim que surge o quê? Surge Marguerita, rapaz. Marguerita, um palhaço ali, fiel escudeiro de Zop em algumas fases. Parou, só parou um minuto, Gabriel Osmar. Ah. Gênio! Rapaz, gênio, agora você abriu as cortinas, o Zop tirou até o pênis do cu que ele tava ali agora. O quê? Marguerita, sai daí, você tá aparecendo. Ele tampa o microfone. Ô, Marguerita, você falou que eles não iam acertar, pô. Mas continue. Mas então, Zop, um cara muito solícito ali, o que aconteceu? Ele estava jogando pôquer entre amigos, numa festa, e eis que naquela empolgação que todo jogo de pôquer acontece, né? Os caras vão, não, vamos subir isso aí, vamos subir as apostas, vamos subir, não sei o que e tal. E daí o que aconteceu? Os caras começaram a apostar alto, chegou em duzentão a aposta. E o Zop, como sempre, um cara confiante, fala, duzentão tira em meia hora aqui passando o cabo no forro, filha da puta. Duzentão é 7 computadores que eu arrumo só, porra. Duzentão eu ganho em meia hora do negão na minha casa ali com a Cida, porra. Caralho. Mas isso porque o Zop rouba da carteira dele. Por isso que o negão não tem móveis no apartamento dele. E daí o que aconteceu? Apostou ali, ó, duzentão e perdeu. Perdeu. E daí ele falou, puta que eu pariu. Os caras falaram, não, Zop, você tem que pagar os duzentão, né, cara? E daí o que aconteceu? Zop foi lá e falou, não, aqui, ó, duzentão. Duzentão fica aquela bicicleta ali. Aquela bicicleta do Marguerita ali, ó. Fica o prêmio aí, ó, filhos da puta. E é isso, cara. Ele deu de garantia do pagamento do duzentão a bicicleta do Marguerita. E aí, Wesley Zop? Cara, você partiu pra um lado interessante. Totalmente plausível. A única coisa, só um minuto, a única coisa que não condiz com as histórias, aí é o meu lado Xerox Romulus falando, é o Wesley Zop chegar numa aposta de duzentão face to face e não ter um ataque cardíaco no meio da aposta. É, realmente. Não consigo conceber isso, mas tá, Wesley Zop não, anota. Talvez eu tenha errado por um pequeno detalhe, talvez a situação se inverteu e era o Marguerita que tava apostando e a bicicleta era do Zop, porque você sabe, né? Quando tá os dois ali, às vezes um por cima, outro por baixo. É um baixo. No cano, um vai no cano. Um vai no cano, outro no cano também. Então, Quem tá pilotando é o dono, né? É, porque, então, não sei, os caras entendem que o espaço de se aconchegar na bicicleta é entre o guidão e o selim, é. Não é pra sentar ali. E outro um vai com a bunda no guidão, beijando quem tá no cano. E aí você não sabe quem que tá pilotando, se é o cara com a mão no guidão ou o cara com a bunda no guidão. Não, dá pra saber, rapaz. É, realmente confunde. Mas é isso aí. Mas vou entender pelo contexto. Pode me dar 50% aí que. Cara, você partiu para um lado muito interessante, então eu vou te dar 2 também. Dois, porra. Muito bem. Cancinho. A única maneira de Wesley Zop, uma noite. Tem uma história que envolve 200 conto. É, num puteiro, rapaz. É. Não tinha pensado nisso. A gente não tinha pensado, né? Entendeu? Então, essa é a grande realidade. E ele era foi uma, de bicicleta. Era uma noite de quinta-feira. Era uma noite de quinta-feira. Wesley Zop. E aí, foi em um belo... Uma bela casa da luz vermelha, uma casa noturna ali. Mas ele foi ali na sua jovialidade, não entendi como as coisas funcionavam. Casa Skylight? Pode ser. Porra, vamos abrir esse negócio aí, hein, bicho. Anota isso, Gabriel. Em containers, hein? Aí, metainer. Ele não entendia como a vida funcionava, discriminação por raça, classe, cor dele, rapaz. Então ele foi ali e aí foi comendo um trico-trico, foi tomando uma cervejinha, foi ali, chegou os amigos dele, vamos rachar aí a putaiada, isso, pênis da cara, igual o Charlie falou. Ah, o Zop paga pizza. E aí pediu o Zop aí lá. Você sabe que esses lugares não vão fazer pizzas elaboradas, não vai ter grandes sabores de pizzas, vão ter os sabores desde do mais simples, que é a mussarela, até o mais complexo, que é a marguerita, onde só pegaram a mussarela e colocaram ali... Não vou nem dizer que é manjericão. Os caras colocou um orégano ali, um pouco a mais. Pôs uma folha de árvore ali. É que nesses lugares você fica com medo de pedir a moda da casa. Sabe o que vem. Então, os caras pegou ali uma folha de louro e falou que era marguerita ali. Uma folha de loiro, né? E aí... Obviamente, naquele rateio, naquela loucura, naquelas 12 horas de loucura que estava ali, eu quero lembrar vocês que tem um fator importante. O Zop era jovem, não entendia como a vida funcionava. E aí ficou naquele negócio, ele falou, quando ele olhou a comanda dele, que a pizza custava R$200, aí ele já viu que tomou calote. E aí, naquela casa de prostituição indevida, naquela casa do pecado, gostoso sim, mas pecado mesmo assim, mas... É o que Zop... confirma o pecado. Tá, Zop... não existe pecado ruim, né? Mas tá, o Wesley Zop falou, já tô fudido, vou jogar pôquer aqui com o pessoal. Achei que ele ia fazer uma poker face. Pênis aí, na cara. Nem lembro quanto perdeu no pôquer, nem lembra se ganhou, só sabe que ficou loucão. Loucão o suficiente pra ir embora a pé e esquecer a sua bicicleta no puteiro, rapaz. E ter que voltar e buscar a sua bicicleta. A única herança, porra. A única herança que ele tinha, exatamente. Você vai deixar pros seus filhos agora, velho. E aí ele esqueceu. Mas ele foi buscar e depois vendeu essa bicicleta. Quero deixar claro aqui. Mas a grande questão é que ele foi buscar. Então isso foi uma noitada jovial. Numa bela quinta-feira à noite. Essa é a sua história? Eu acho que não é... Não, Essa é a sua história. Muito pelo contrário. Eu acho que podemos passar, né? Mais um 10 pra mim, eu acho. Mais um 10, pera. O outro vai dizer que é o 2. Por favor, Wesley Zóio. Cara, você partiu por um lado também. Interessante. Só um minuto, Wesley Zop. Segura a emoção. Parou, que temos comentários aqui. O pessoal está perguntando qual é o tema aí. A Astalaju falou, o tema é descobrir a história verdadeira ao receber 3 ou 4 palavras como dica. Bem explicado aí, tá? O Igor Antônio fez uma doação lá, eu não consegui ler o comentário dele, esqueci, mas vou ler esse aqui. Porra, o Zop era jovem. Naquela época se usava moedas de prata, iguais as do Judas. Mas o Judas não ia jogar com a gente. É meio traíra. Entendeu? Mas, tá aí. Paulo Negão Careca do Amor pegar. Falou agora, o Negão entendeu. Ai, mais ou menos. Tô indo, né, Negão? Mas e aí, Wesley Zop? De 0 a 10. Por que 9? Ah, 9, eu acho pensar alto demais. Altíssimos demais. Mãe, você partiu para um lado que eu gostei. Não, tem nada a ver com a história, mas eu gostei. É pela fidelidade ou pela criatividade? É, não, fidelidade. Pela possibilidade grande, mas nota 2. Então, por não, favor. Não quero que fique triste com essa nota 2, não, Ganso. Ia ser 0. A gente sabe que você tá mentindo. Mas, por favor, a história é real. Todo mundo já deu a versão, né? Exato. Uma história sim. Real, por favor. Real, simples. Eu tinha uma bike encostada aqui em casa, que fazia muito tempo que eu não usava, mas entenda, muito, muito tempo. Eu entreguei para um primo meu consertar. E ele mora a cerca de uns 10 quilômetros da minha casa. Eu falei, não, leva a bike, que qualquer dia eu vou lá buscar e volto pedalando. Aí eu já vou voltar no treino, né? Apesar que era um quarteirão. 10 quilômetros, é surdo. Um quarteirão grande. Um quarteirãozão. Ele dá a volta no quarteirão. E daí, quando ele falou que tinha ficado pronto... A bike, eu falei, pô, tem que ir lá buscar. Como vou? Vou a pé? Não, e na mesma pizza marguerita. No mesmo dia, o meu querido amigo palhaço marguerita. Ah, mereci um 8 aqui, hein? Mereci um 8. Calma. Ele falou, tem um cara que jogava pôquer com a gente que tá vendendo espetinho e lanche grego. Vamos comer lá? Eu falei, vamos, depois você me dá uma barca. Ele dou uma barca. Bom, vamos lá, comemos, tagli. Ele foi me dar a carona, fui pegar a bike, voltei pedalando para casa, mas pensa num ciclista aposentado, gordo, mas feliz por ter uma bike funcionando. Às vezes faltou um short de ciclista. Talvez faltou um short, conheci meu erro. Fui de calça leg. E chegando em casa, encostei ela, fui tomar um soro, usar o desfibrilador. Quando eu volto no quintal, roubaram minha bike. Então, essa é a história. E onde está o Zop? Agora sua história caiu completamente em desuso. A sua história caiu completamente. Não dá para dar credibilidade. Calado, você, depois de andar 10 quilômetros de bike, rapaz, o seu ouvido já estava sangrando, o seu cérebro paralisado. Você não sabe o que aconteceu de fato. Eu não falei do duzentão. Não, aí, ó, até esqueceu do duzentão, né? Mentira, não, eu vou ser obrigado a dar nota 10 para pra Gabriel Asmar, rapaz. Porque Gabriel Asmar realmente, você deu uma nota injusta para ele, ele falou todos os elementos... Ele acertou o apelido, porra! Não, ele falou que você e Marguerita andavam juntos, de mão dada, comendo o cu do outro, e o que realmente é verdade. Eu tenho essa história. Está nas entrelinhas, rapaz. O palhaço Marguerita, bicicleta, você andando de bicicleta foi o único aí que deu credibilidade da sua capacidade de andar de bicicleta, que colocou você de fato andando de bicicleta na história. Porque os outros todos estavam imaginando você empurrando a bike, rapaz. Não. E fora que é o que eu falei, você depois de 10 km de bike, se andou, se, veja bem, se andou, rapaz. Se andou, pagou seu primo, igual a Xadia falou, tomando rolada na cara. Aí, ó, você não sabe o que aconteceu de verdade. E Gabriel Asbar, que falou com Marguerita, sabe. Então, nota 10, Gabriel Asbar. Parabéns. Obrigado. Eu só tenho uma pergunta. Esse seu amigo aí que vendia churrasco grego, é aquele que tinha o banner escrito churrasco grego, apenas um beijo? Coincidentemente, me deu um beijo e ganhei um churrasco grego. É isso, aquele lá. Então, aí estamos empatados, eu e Gabriel Asbar. Olha aí a senhora Asbar comentando aí. Ah, Beatriz da Inês aí falando: a nota é 10. Muito bem, então temos lá um comentário no Twitter. Senhora Asbar, que presenciou a minha história, viu? Presenciou? Presenciou, ela não viu, mas ouviu o ataque. Ouviu falar da sua rola no chuveiro? É isso. Você gritando lá, uma rola! Ai, basculamente. Que rola enorme! É a Bia, fala pássaro. Agora tem os vizinhos. Diga agressor aéreo. Fala que é um bandido. Bairro aqui tá perigoso, porra. Muito bem, então é a vez dele. Se preparem, né? Ele que poderia usar 47 palavras de dicas e a gente ainda não ia entender a história. Anderson Negão. Vamos nos limitar no máximo 5 palavras. Mas antes das palavras de Anderson Negão, vamos aí para uma musiquinha para dar aquela respirada pro nosso ouvinte, rapaz. Com os comentários de, nossa, o Raul Gil de Roast aí, rapaz, o T41 sabe o que está se passando. Muito bem, a Fernanda Espada falou, Xadia, já posso ir embora. Espera a minha história. Vou deixar a Xadia por último, então. Ela segura a audiência. Paulo Henrique falando, o Negão vai falar bola, academia. Já vou até anotar aqui. Não, mas que isso, com certeza. Lucas Bezerra vem falar, lá vem a história da Tia que não morre. Tomara. Fui enganado pelo som. Muito bem. Ah, então, Anderson Negão, aí é o momento aí, solte as suas palavras e... Não, eu vou ter uma coisa inédita aqui, eu não preparei história nenhuma. Ah, estranho. Ainda não pensei em nada, então vou inventar qualquer coisa. Mas se vai inventar, a gente não vai acertar. Aí que tá o negócio. Talvez acerte. Talvez a gente crie uma história melhor do que a dele, daí ele adote a minha. Isso é um fato. É, vamos pensar aqui, tô pensando. Vai pensar em alguma coisa que passou na sua vida, porra. Vai pensar em porra nenhuma, não. Sobe o som aí, maestro, caralho. Eu não surpreendi 0 pessoas. Sabe o que me decepciona, Chad? Aqui, ó, ele é o terceiro aqui, não, o segundo a contar a história. Já se passou 1h14. Eu já subi música várias vezes aqui. Ele teve tempo de pensar, entendeu? Só que ele fica aí olhando com essa cara de idiota. Eu fui pensar na mesma frase. Ele fica aí. Poxa, cara, poxa. Você sente a baba, você sente a baba. Olha o que o Igor me olha. Ah, o Igor falou. Igor vai falar antes. Negão e Cida. Seria interessante, é. Mas já conhece todas as histórias entre nós dois. Não tem mais nada. Tá tudo documentado. Né? Mas a questão, Anderson Negrão. Anderson Negrão. Oi, oi. Agora o negócio tá acontecendo ao vivo aqui. Agora você é youtuber, cara. Você é streamer. Pode ser uma história completamente normal. Não dá, não dá pra, não dá mais, Anderson Negão, pro Arnaldo te salvar, tirando os 40 minutos de você pensando. Ô, Arnaldo, ajuda aí, entra aí. A gente vai lá, bebe água, dá caga. Almoça. A gente volta pro estúdio, Anderson Negão, tô pensando. Não, o Negão olhando, imitando uma borboleta. Ah, Negão parecendo um peixe no aquário. É, Negão, as pensou. As palavras vão ser Cida, Zop, Cida. Cida, Cida, Cida. Gente, Negão, pensou? Não. Pensou no quê? Quem são vocês? Vocês demorou, já começou a gravação? Cida, no do meu apartamento. Muito bem. Então, chá de a Fernanda, vamos pra sua história, já que Anderson Negão aí é um merda, né? Fica registrado nos anais de Anderson Negão. E ele é um merda, tudo bem? Fica aí. Fica aí pro povo decidir se ele é um bosta ou não. Mais do chá de a Fernanda, então, como você falou, Negão, surpreende zero pessoas. Mas você, aí com a sua touca de tigrona aí, diretamente de... Onde vocês estão mesmo? Feira de Santana? Isso, é. Você é nascida em Feira de Santana, chá? Não, cara, eu nasci em São Luís, Maranhão. Ah, que chique. Cheguei na feira, uau. Ainda mais dentro do Santana. Tá na cabeça do ganso mesmo, né? Daí as três palavras dela é nascimento, feira e Santana. Ah, vocês vão ficar surpresos. Muito bom, Chária. Eu fiquei surpreso quando você colocou o shortinho do ganso na cabeça. Shortinho de tigre. Short tiger. E aí, Chária Fernanda, careca do amor, manda bala. Certo. Segue aqui minhas três palavrinhas para colaborar com essa história. Surpreendente. Vão ser Margarete Menezes. Caramba. Pipoca doce. E Aquaman. Ó, queria aí proteger o Zop, que você deu, na verdade, cinco palavras, né? Palavras com Margarete Menezes e pipoca doce, deve ter isso. Pipoca doce é uma comida só, pô. É verdade. Gente, eu zoei e fui zoada. Parabéns pra mim. Qual é a última? Aquaman. Então, as palavras são Margarete Menezes, pipoca doce, Menezes, pipoca doce e água. Palavras compostas são feitas de duas palavras, então ela deu seis palavras. Não, se ela, quando ela falou surpreendente, eu pensei, nossa, vai começar com advérbio mesmo? Com advérbio adversativo. Vamos lá. Então é Aqua Menezes. Pipoca margarita e doce aquático. Vamos lá. Wesley Zop, então começando por você aí, que tem um poder de dedução mais incrível aí que Anderson Negão. Cara, já me dá 10 isso daí. Já marca 10 pra mim. Eu nunca vi algo tão fácil, mas tá. Pra mim, tá simples o negócio. Mas tem que falar, né? Parece que já é óbvio para todo mundo, mas vou falar. Tá. É igual assistir filme Aquaman. Repetido. Igual assistir filme repetido. É. Estreia de Aquaman no cinema. Ela e Careca do Amor. Aí vamos ver Aquaman no cinema. Assim a gente Não. Parou. Careca do Amor. Ai, Xádia! Precisamos ver Aquaman no cinema, Xádia! É o Jason Momoa, Xádia! Ai! Se você não for, eu vou sozinha! Então, é que eu tava escutando ali fora, não vi quem que tava falando. Eu achei que tinha sido a Xádia. Perdão, Xádia. Ah, sim. É. Aí, resolveram ir, né? Por questão do escarcel que o Careca do Amor fez. Daí foram, vai, tá lá na fila, tal. Entra lá dentro, quem? Careca do Amor de novo, que é uma lontra gorda. Falou, ai, Xádia, vai comprar pipoca pra gente. Vai comprar pipoca. E aí, vai a Xádia, porque não quer, ela quer assistir o filme, não a choradeira. Vai. Pipoca, que você tem opção. Não, mas ela vai assistir o filme, viu? Ela vai assistir o filme. Quem não vai é quem sentou atrás do Careca do Amor. A não ser que ele esteja com o espelhinho dele de raspa careca que reflita o que está sendo projetado na tela. A não ser que tenha dois projetores do cinema, um para a tela e um para a careca dele. Exato, pô. Daí, Xádia foi contrariada, ela falou, putz, não queria fazer mais um carnê de dívida, porque comprar pipoca no cinema é carnê, você não compra mais a vida. Mais caro que a passagem, mais caro que o dinheiro. Muito mais caro que o ingresso. Daí, mas ela foi lá, contrariada, e daí ela escuta de fundo uma música. Dando a bunda lá, atrás do coqueiro. Dando a bunda lá, atrás pra garetinha. Ela olha pra trás, quem? Margarete Menezes da fila da pipoca, porra! Margarete, e as duas começam a conversar. Você já experimentou pipoca doce? Aqui, é claro que já, não sou burra. Eu crio uma lontra e tal, não sei o que tá. E as duas acabaram comprando pipoca doce, porque comprando de duas era mais barato. As duas assistiram o cinema sozinha e deixaram a lontra abandonada. Parabéns. É, só Anderson Negão, para de baforar no microfone aí. Já não trouxe história, estraga dos outros ainda. Faz assim, Negão. Será que sou eu? Será que sou eu? Acho que só pode ser você que está roncando no microfone. Eu não tenho esse problema de baforar no microfone porque os meus pelos do nariz já fazem um pop filter natural aí, então não tenho esse problema. É claro. Mas, vamos... Xádia, fala minha nota 10 aí. Tô, cala a boca, irmão. Xádia, fala a nota aí de Wesley Zop. De 0 a 10, quanto ele acertou? 4? Yes! 4, caramba! Porra, caralho! Atrás do coqueiro. O seu conhecimento sobre Margarete Menezes é fascinante. Sabe? Sobre você é um Spotify da mulher, rapaz. Gabriel Asbara, e segura a emoção. Tá. Anderson Negão. As palavras aí são... Tem poder. Margarete Menezes, Pipoca Doce e Aquaman, sabendo que o Wesley Zop já acertou 40% da história, ficou muito fácil. E sabendo muito. Que o seu poder de racionalidade é o mesmo da Xade aí, que descobriu que vocês são irmãos. É verdade. São irmãos e ambos já curraram Paulo Careca do Amor, então dá certo. Anderson Negão. Sintonia, pô. Não se orgulhe disso, Xádia. Qual é a história aí de Xádia? A Xádia, ela se faz de burra, mas ela não é. Pera, nego. O cara curte ofender as pessoas. É gratuito mesmo. Mas do nada, rapaz, do nada. Isso é uma coisa gratuita. Esse negócio aí, burra. A substituta para o cara me dizer que eu faço de burra. Não, as palavras, três palavras da história do negão. É ofensa, convidado, domingo de manhã. Tá. Ela não me convenceu com esse negócio aí. Ah, errei o número de palavras, não sei o quê. Ela quis falar todas essas palavras aí separadamente. Então, a história não tem nada a ver com Margareth Menezes. Não. Não, nada a ver. Essa história, na verdade, se passa em Londres. Quando ela foi pra Londres. E na verdade não é Margareth Menezes, ela foi encontrar Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Ela tá viva ainda? Não sei, naquela época tá. Na época tá. Essa história foi ontem. Fala não pra foi mim. Ontem. Na época Thatcher. Então. Ela chegou em Londres, e a maior iguaria de Londres, todos sabem que é pipoca. Comendo popcorn. Comeu pipoca, comendo pipoca, ela pediu um Uber. E quem que tava dirigindo o Uber? Seu Menezes. Mano Menezes. Que lá é o seu Menezes. O Mano Menezes, ex-treinador da seleção, que lá é o seu Menezes. Um doce de pessoa, né? Um doce de pessoa. Exato. E ele tem um pão doce, né? Por isso. Exato, exato. Que o pessoal chama de pipoquinha. E olha só o plot twist. Dentro do Uber, tava tocando Margareth Menezes. Faz total sentido. E o melhor é a cara da Chad aqui, o ouvinte não tá vendo, que foi chamada de burra por ano de gratuitamente. Tá vendo vocês falando dizer que era igual a ele, Danisa aí, ó? Ah, é por isso que ele chamou de burra, agora entendi. E aí? E o Aquaman? Eles conversando lá, aquela conversa de Uber. Mano, mandou. E você gosta do Aquaman? Ah, o Xaveco. Exato, gosta do Aquaman. Porque dizem que aqui em Londres eu pareço Jason Momoa. Pro Menezes. Jason Mamona, só se for, né? Mamona. Ah, é a culpa de vocês mesmo, viu? Que alimenta aí. Não, Chádia, você não precisa nem dar nota nisso. Não, faça questão. Ela terminou a pipoca dela e... Ah, não terminou essa porra! Puta que me pariu! Não, ele ainda vai meter uma... Ela encontrou ou não a Margaret Thatcher? Aí que eu quero saber. Não, ele ainda vai meter uma tradição de família. Fica não, não. Ah, é verdade, a tia dele vai estar lá. Exato, aí, beleza. Comeu a pipoca, comeu o doce oferecido pelo Mano Menezes, desceu no ponto dela e foi encontrar a Margaret Thatcher e fizeram uma reunião executiva e o resto você já sabe. Tá aqui hoje gravando chorume, pô. Ai, senhor. Ó, tem vários pontos de incoerência nessa história. É difícil começar a falar. Mas fica pra você, quantos ele acertou nessa história, Charles? Ele acertou olha aí, ó. Meu Deus do céu! Agora ficou mais difícil, porque eu não sei nem o que foi o. É, porque não tem nada na minha cabeça dele. Será que realmente em Londres importa uma iguaria? É, acertou isso. Eu sonhava em conhecer a Margareth Thatcher. Muito bem, Gabriel Asmar, aí qual é a sua versão da história? Tô perguntando aqui, realmente, não é uma iguaria em Londres, pipoca, mas tudo bem. Pergunta pro homem bolinha. Isso. A Ju falou, o Guido consegue contar histórias mais bem estruturadas. Pô, mas ele é foda em história, hein? E olha que o Guido somente murro na Ju. Não, eu acho que o Negão achou que era a vez dele agora de falar as palavras aleatórias. Acho que eu gostava mais quando ele não conseguia formular frases com mais de 3 palavras. Boa, mas boa tá. Época. Gabriel Asbar, as palavras são Margarete Menezes, Pipoca Doce e Aquaman. Cara, eu acho que Zop foi numa história ali certa, mas desviou pro errado. Então eu diria que o casal careca do amor foi no cinema assistir Aquaman. E em algum... Estreia ou não? Estreia, pré-estreia, talvez? Pré-estreia. Talvez pré-estreia. E daí, quando eles estavam ali na fila para entrar na sala de cinema e tal, falou assim: vou ali comprar uma pipoca doce. Comprar uma pipoca doce. E daí, enquanto ele estava esperando para comprar a pipoca doce, ele viu uma pessoa e achou que era Margarete Menezes. Mas não ele era, é fã, tem tatuagem Sim. nas costas. Aí, só que ele não sabe exatamente como ela é, porque a tatuagem tá nas costas, ele não consegue ver. E todo mundo no Nordeste é fã da Margarete Menezes. É sim, verdade. Sim. Ainda mais em Feira de Santana, pô. Ele tem vários partos dentro de feiras e em Santana. Que vendem enxovais e coisas assim. Mas daí, o que aconteceu dele? Não, pô, vou pagar uma pipoca doce aqui pra Margarete Menezes, pô. Assim aí, já fico com ela e abandono a Xádia. Já pensou nisso? Mas ele achou que tinha pensado, mas ele falou alto. Então, daí ele foi lá, ficou. Não, vamos aqui comprar, não. Eu compro uma pipoca doce pra você. Vamos no coqueiro, não, sou muito seu fã, não sei o quê. Não, vamos entrar junto aqui na sala. Você senta do meu lado, vamos ficar batendo papo. E ficou ali, não sei o quê, todo filme, badulando Margarete Menezes. E quando sai do cinema, não era Margarete Menezes, era só, sei lá, a Rosilene. Joaquim na cobra, meu Deus! Então, imagina que eles conheceram Margarete Menezes, que não era Margarete Menezes. Ela saiu do cinema falando de privatizações e neoliberalismo. Era Margarete Thatcher, e ela foi na pré-estreia pra não pegar a muvuca, né? E porque velha, ela já ia dormir tarde e não ia conseguir acordar cedo pra limpar a calçada. Ela falou, vou virar pra não perder o horário da calçada. Limpar a sidewalk, por favor. Xádia aí, Xádia Menezes, por favor. Incrível. Qual é a nota de Gabriel Asbar? 40, 4,5, 4,5, porque balançou, 4,5. O chorinho. Sobrou muito pouco pra mim, mas eu já consigo fazer um apanhado aqui. A gente já tem 90% acertado aqui. Exato. Só faltou aqui, ó, o encaixe. Faltou o Jerônimo. Comentou que o Gabriel é tão bonito que a história para ele já é verdade. Muito bem. Primeiro vamos pegar os 10% da história do Negão, que é a parte mais difícil, que é você chafurdar no meio da merda ali. É a mesma coisa que achar uma agulha num monte de bosta. Exato. A única parte que ele acertou não, acho foi... Acho que seria igual a encontrar um monte de bosta no meio do monte de bosta. Qual monte de bosta? Com sangue. É isso que ele quer. A única parte que o Negão acertou foi o do Uber. Então a única parte do Uber é a verdadeira. Obviamente não pilotado por Mano Menezes. E outra, o cara falando de Margaret Thatcher ali e Uber, com dois opostos. Apesar que Margaret Thatcher seria fã do Uber, né? Porque não tem leis trabalhistas, não tem. Os caras explorados 20 horas trabalhando, né? É que na verdade. Na verdade, o Negão, ele fazia inglês com a Margaret Thatcher. Ele confunde. Mas ela não tinha muito Thatcher para burros, né? E como então... ele fazia inglês com sotaque britânico, ele achou que era Margaret Thatcher, mas era Margaret Thatcher. Então, a agulha ali que eu procurava no meio da merda, né? Agulha de não bosta. Não era de Storm Menezes? Não, era de... Uber. Então, o que acontece? Paulo e Careca do Amor, eu estou na dúvida ainda de quem é o agente passivo nessa história. Careca do Amor. É ele. Um dos dois. Normalmente estavam... é ele. É, então, ele, então, como é uma DCZ, sabe? Esse pessoal que compra camisa de super-herói, sabe? Ele e como ele ainda tinha esperança que a DC fizesse um filme bom, ele estava muito esperançoso com Aquaman, tá? Então ele tava lá, Aquaman, preciso assistir a pré-estreia pra não tomar spoiler, bababá, Aquaman. A Shady, assim, gosta dos super-heróis, mas não a esse ponto, tá? Tava ali, meio em cima da hora, papapá, foram e pegaram um Uber, chamaram um Uber, porque Careca do Amor, não sei porquê, aí chamou o Uber, tá? Não conseguiria dirigir, entendeu? É muita empolgação. Tava muito emocionado. Não dá pra dirigir com aquele pau duro dele, rapaz. Gozando pra dentro e por aí vai. E aí o que acontece? Eles vão e o Uber passa em frente a um teatro de arena que estava tendo show de Margarete Menezes, um show lotadaço, porque como o Wesley Zobre falou, todos no Nordeste são fãs de Margarete Menezes, então estava lotado ali, e o Uber ali tentando passar, pô, atropelando menos gente possível, assim, né, porque ele ganha pela corrida, e pá, pô, só que demorou muito, atravancou muito o trânsito, eles chegaram atrasados no cinema, já estava aí... 37% do filme concluído, só deu para eles comerem uma pipoca doce e irem embora para casa. Então ficou conhecido como a noite da pipoca doce, a pipoca doce mais cara que eles já pagaram aí, e agradecem aí a Margarete Menezes por causa disso. Só que tem um plot twist que ela não sabe. Na verdade, o motorista de Uber, né? Sir Menezes, né? Seu Menezes aqui pra gente. Ele era fã de Margarete Menezes. Então ele foi um pouco mais devagar. Ele foi um pouco mais devagar ali, o que atrapalhou eles. Mas aí é uma coisa que estou desvendando. Então essa foi a história de Shadia. Parabéns, Shadia. Não, pera. Ah, é? Vou ver. Nota 3 pra você, Gans. Nota 3? Oh, caralho. A minha foi mais convincente. Tá mentindo. Não, mas pensa aqui, ó. As nossas histórias estão todas entrelaçadas, porque vai além de 100% as notas aqui. Foi além de 100%. Shadia, por favor, então qual é a história que você julga verdadeira aí? Vamos ver. Mas pera, como você julga? É a dela, né? Que eu julgo verdadeiro. Então, velho, depois de um tempão pedindo para Paulo para a gente ir para Salvador dar uns rolé, a gente resolveu ir nas férias de janeiro. E aí... A gente, voltando para casa, a gente pediu Uber, que era uma mulher que estava dirigindo. E aí ela falou assim, olha, lá no Shopping Barra tem um cinema top. Eu pedi um café 10 horas da noite, eles entregaram lá. Eu estava assistindo filme. O café chegou às 10 horas da noite, quentinho. Paulo, emocionado, que adora uma mordomia, não aguentou. Falou, a gente vai nesse cinema. Vamos nesse cinema. Tá bom. E aí a gente foi. Pera aí, Chad. Que história maluca é essa? A taxista, a uberista. Foi num cinema e pediu um café. Que é isso? Pediu que um café era 10 horas da noite. O filme já tinha começado e eles foram entregar o café lá, na cadeira dela. Não, pera aí. Mas era um café dentro do shopping ou esse café pertencia ao cinema? Pertencia ao cinema, cara. Sabe por quê? Porque era umas salas VIP e tinha uma sala de espera. Nessa sala de espera tinha um bato e a galera fazia até cafezinho. Excelente. Chiquérrimo. Tá. Pode continuar mentirada aí. Continuando. E aí, nós fomos. Bom, e o pior que o ingresso era caro, bicho, pra assistir, porque era uma sala VIP, 4D, sei lá, 3D, 4D. E aí... 8D. 8D. Junto os dois, no meio de pau. Eu não sei marca de café, então não sei. Enfim. Três corações, vai. Café Três Corações. Café aí, Pele. Fomos pro cinema, esperamos, porque era a última sessão da sala VIP, e fomos pra sala de espera. Quando chegou lá, nós encontramos Margareth Menezes. E aí, Paulo ficou emocionado de novo, porque ele é muito emocionado, né? Então, a gente pediu para tirar uma foto com ela na hora que ela estava comprando a pipoca doce, porque ela só gosta de pipoca doce. E aí, a gente tirou foto com ela e foi para a sala assistir com a mãe, ela foi para outra sala. E aí, eu fui na história. Muito bem, Chádia, mas aí eu vou ser obrigado Bota a invalidar dois. A sua história. Vou ser obrigado a invalidar a sua história, por quê? Porque ao ver um suposto cinema que serve bebidas quentes ali, obviamente veio alguma coisa aí alucinógena na sua bebida, provavelmente. E também, ao encontrar Margareth Menezes na sala de cinema, a emoção ali já faz você começar a ver coisas. Deu um derrame, né? Conceitos. E aí, então, eu sou obrigado a dar nota 10 para Wesley Zop, que realmente foi o que chegou mais perto, alinhando todos ali os conceitos. Porra, então, parabéns, cara, parabéns. Peraí, como assim? Esse é um gênio. Dando parabéns pro Zop aí. Você é obrigado a invalidar a nota de Zop, que parece que foi armado agora. Parece que ela te passou no chat aí, os acontecimentos. Pelo amor de Deus, então nota zero, Zop. Mas sabe que você recebeu um 10 se a gente não descobrisse essa falcatrua aí? Que provavelmente Careca do Amor te mandou aí alguma coisa, rapaz. O grupo dos carecas do mundo. Os carecas fãs de Margareth Menezes ali. Carecas por chorume. Mas, muito bem, eu tenho uma história aqui, mas acho que não vai dar tempo, infelizmente. Não, coloca a sua e não põe a do Negão, porque ele não tem história. Mas aí vai para mais de 2 horas. Pô, cala aí, na vamos... boca. Os ouvintes aguentam? Vamos ver no chat. Claro aí, que aguenta aí. Vamos ver se eles aguentam. Senão a gente tá tchau. Espera aí, espera do Bruno ou do Negão? Ou nenhuma. Ou nenhuma. Ou nenhuma. Ou dos dois. Dos agora dois ninguém comenta. Aí, aguenta, continua. Vai logo, mendigo. Vai. Só o Ozias. O cinto largo, cheguei faz 10 minutos. Muito bem, então vamos aí pra minha história, já que o Negão não preparou nada, ele vai sair daqui humilhado aí. Vai sair feito um burro. Nossa, que novidade. Muito bem, as minhas três palavras. Ele se faz de burro. Ele se faz de idiota. Mas que ator, hein? A Repapa falou que era a história do Ganso aí, até contribuído. É isso. Okay, eu gosto de pagamentos pela minha história. Vai ser uma história... Queria ter feito esse com doce para ter ganhado 10 reais. Ai, não vou contar. Ai, Margarete Menezes. É o seguinte. Já vou facilitar, porque eu já mencionei essa história no Chorume. Eu tenho essa impressão, mas não sei se é verdade essa informação também. Mas eu creio que eu já mencionei. Mas... Fala as palavras, hein? As palavras, serão três. Sapatão. Sapatão. Sapatão, mas são duas iguais? Eu repeti a palavra. Sapatão ao quadrado. Sapatão, que é sinônimo de lesba. Tá? Ok. Assassinato e padre. Tá óbvio, né? Tá óbvio essa história. Vocês já conhecem, fica mais fácil, né? Não, tá óbvio, mas tudo bem. A Fernanda Spala, que é uma filha da puta, colocou aqui as três palavras: casamento, padrinho, nada de presente. Abraço, garoto vaca e Gustavo Rossi, meus padrinhos. Ah, não, eu que sou padrinho dele. Quando eu sou padrinho dele, ele é meu padrinho também? Não, ele é seu compadre. Ah, tá. Obrigado. Então, se você tivesse batizado o filho dele, vocês seriam compadres também. Tá, então as palavras. Se você tivesse batizado ele, aí ele seria seu afilhado. As palavras são sapatão. Assassinato e padre. Por favor, começando agora por Anderson Negão. Aí a versão que todo mundo quer ouvir. Olha que filha da puta esse Gabriel. Escola, passe e pagamento. Não, tem pagamento, tem que ser. Né? E aí? Sapatão, assassinato e padre. Ah, essa tá. Rapaz, na verdade, o que o Douglas tá falando aqui não é de lésbica. É de um... Quem usa sapatão? Palhaços. Então, é sobre palhaços. Essa história é sobre palhaços. Exploradores de lésbicas, entendi. Palhaços... Por acaso são padres. Existe palhaço padre? Existe. Eu conheço alguns que faz missa vestida de padre. Olha as palavras do Igor Maglione. Um favor de ilusão. Ai, meu Deus. Mas tá, então, diga aí. O padre estava rezando a missa. Adentrou um palhaço comendo pipoca. Palhaços gostam de pipoca. Pipoca não tá nas palavras. Não, tudo é um todo. Tudo é um todo. Comendo pipoquinha, chegou pro padre. Ô, seu padre, tá ocupado aí? Ele, tô rezando a missa, caralho. Ele falou, padre educado. É. Ele falou assim: estou rezando a missa, caralho. Estou rezando a missa, caralho. É, e o palhaço chegou, então falou: tá bom, adeus. Só que naquele dia, o palhaço, que estava muito psicopata, cometeu um assassinato. Ele matou Margaret Thatcher. Ele matou uma garota. Foi um crime doce, vil, cruel. Ele pipocou a Margareta, né? Pipoca a Margareta. Era um palhaço pipoca, rapaz. Era pipoca doce. Era isso que eu achei. Rapaz, esse cérebro aí. Ah, ele tem uma noção lógica espacial muito incrível. Tá, parou, parou. 90% de certo. Não, obrigado. Zero, né, filha da puta? Zero! Mas ele não aceitou nenhum momento. Menos um, menos um. Não, não aceitou nada. Não acertou nem as palavras. Exato. Vamos lá, Wesley Zop, por favor, um pouco de coerência. A história é a seguinte, não é nem a história com o Ganso em si, sim de uma pessoa da família do Ganso, que é uma tia do Ganso, que, por acaso, na época da história, ainda ela era noviça, né? Mas agora ela já é madre superior. E... Madre superior é sapatão? Não, porque se ela é superior a todas as outras. Então ela é sapatão. E como todo mundo sabe, dentro da padrologia, não é questão de sexo, dentro da padrologia, o padre é obrigado a currar um coroinha, é obrigado, ele é obrigado a fazer isso. Ele faz parte dos procedimentos padrelísticos. Inclusive, às vezes, pegar uma freira. Normalmente, no campanário, normalmente, com uma plantação de rosas. E pegar. Às vezes, ele se enterra na plantação de rosas, deixa só o pênis para fora. E quando ela vai colher... Pinhudo, pinhudo, com aquela rosa desabrochada na ponta. Exato. E daí ele foi, como que eu vou falar? Foi fazer a padrologia com ela ali. Ela, desculpe, mas sou esposa de Cristo, tenho voto de castidade. E isso não convencia ele. Ele, não, mas não é sexo. Porque era o padre Zop. Padrologia, não é sexo, é só padrologia. Daí ela falou, eu vou ter que falar, sou lesba, é isso, estou aqui pelas outras freiras. Me perdoe, ele teve o quê? Naquela noite teve o assassinato de Padre Wagner. Ele enforcado na corda do sino no campanário. Essa é a história. Nossa, que história nada a ver. Não sei se é nada a ver. Ai, meu Deus. Esse se faz de burro, ele pensa. Esse se faz de burro, porque, pelo amor de Deus, pra contar uma história dessa, tem que ser burro. Acabou o episódio. Nota 10, acabou. Todo mundo já sabe. Ai. Nota 1, Wesley Zop. Nota 1. Nota 1. Nota 1. É de 0 a 1? Nota 1 porque ele falou as três palavras. Né? Gabriel Asmar, por favor. Não, eu queria que Xádia começasse. Então, Xádia aí. Eu tô ainda inebriado com a história do Negão, porque... Tô... e com essa história nada a ver dos homens. Tá, então, na verdade, a história foi a seguinte, pô. É, o Ganso, ele tinha ido pra missa quando ele não gravou a live do Chorume no domingo de manhã, né? Ele tava sentindo assim, necessidade de conexão espiritual, né? E aí, ele, no meio do caminho, encontrou, na porta da igreja, tinha encontrado uma mendiga, que pediu para ele duzentão, né? Pediu duzentão. Peraí, deixa eu fechar o microfone do Anderson Negão aqui. tá vindo igual. Esse ventriloquismo do Negão tá ficando bom, velho. Puta que pariu, velho. Tá demais, né? E aí, enfim, só que ela estava triste, precisava conversar, estava apaixonada, porque ela era lesba, né? Estava querendo muito, assim, um papo com a freira que frequentava lá aquela igreja. E aí ele, para ajudar, né? Para ajudar a mendiga, ele foi conversar com o padre. Né? Pedir ajuda do padre para ver o que ele podia fazer para ajudar a mendiga. Quem sabe a freira não se engraçava também, que o padre, já que pegava os coroinhas, ele não se importava. Ele não ligava, né? Ele era padre, mas ele era uma pessoa... ele era um liberal, né? Liberal dos costumes. Fã de Margaret Thatcher, sim. Ele era liberal. Pegava muito Uber com o Mano Menezes. Doutor Menezes. Frequentava muito a Skylight, né? E aí ele era liberal e ele foi ajudar, né? Só que aí quando foi no outro dia, né? Não sabe o que foi que aconteceu, ele encontrou a mendiga assassinada na porta da igreja. Caramba. E aí ele foi investigar e foi pedir ajuda dos ouvintes. Nota 1, um, Jardim. Nota 1 um aí. Arrasei, eu tô muito boa nisso. Adorei, nota 1. Olha o comentário de Anderson Negão. Muito boa essa história. Coerente. Essa eu terminei. Essa eu entendi. Essa... Oh. Gabriel Azar, por favor. Vai lá, Gabriel. Cara, Eu tendo a imaginar que seja algo nessa linha, mas eu não sei, eu não lembro. Eu acho que você não contou essa história aqui. Mas eu tendo a acreditar que tem alguma coisa a ver com o seu avô, que estava meio louco de Alzheimer, e alguém foi visitar ele, e ele disse assim: por que que chamaram essa sapatão aqui para me visitar? Nessa sapatão aqui que ficava indo na missa daquele padre merda. Aquele que veio me visitar na semana passada. Espero que tenha assassinado aquele filho da puta. Eu tendo a acreditar que seja uma história assim. Deixa eu ver se você acertou alguma coisa. Não, não. Tô em nota 1, tá? Pois é, ele falou só pra você não empatar com o Anderson Negão, nota 1. 0,25. O quê? O que o Wesley Zop acertou na história dele? Eu quero tentar. Foi uma pessoa, não aconteceu comigo, aconteceu com uma pessoa próxima a mim. E o que Shadia acertou é que em algum momento eu fui falar com o padre por causa dessa história. Eu sabia. Mas essa história aconteceu... Acertou só para não empatar com o Negão. E o Gabriel conseguiu usar as três palavras diferentes do Negão. Então, o que acontece? Era meados de 2010. Eu e a Ju começávamos um relacionamento e a Ju tinha um gato todo branco. Lésbico. Ele era homossexual, mas não era essa a questão. Ele chamava Ernesto, apelidado carinhosamente de Tchê. E aí, num belo... perto do dia 1º de abril, né? Ali, finalizando. Ju precisava viajar. Nós não morávamos juntos. Ju morava numa república de lésbicas. E ela falou pra uma sapatãozinha lá, falou: ó, cuida do meu gato, né? Porque sempre a Ju nunca viajava e ela sempre cuidava ali das salsichas que o pessoal deixava apodrecendo na geladeira, dos animais. É, então e a Ju falou assim, ela morava com as lesbas, então. Isso, ela falou: ó, preciso que vocês cuidem do meu gato, só isso, tá? Serve ração, serve água. E aí ela foi viajar. Tem café quente. Pipoca doce. Isso, daí ela foi viajar. Eu também fui viajar. Ela foi viajar para a cidade da mãe dela. Eu fui viajar aqui para Americana, né? Como que chama a mãe dela? Iracema. Ah, Iracemápolis. Iracemenezes, né? É isso. E aí, rapaz, no dia 1º de abril... a Ju recebe uma seguinte mensagem: seu gato sumiu. E aí, 1º de abril, todo mundo pensa, dia da mentira, né? Estão... piadola. Piadola. Piadola de lésbica, piadola de sapatãozinho. Tem e esse normalmente é seu gato sumiu. Esse humorzinho do bem. Humorzinho, humorzinho com a lavelcro, esse tipo de coisa aí. Ai, que vontade de achar a Pance. E aí, a Ju ficou tranquila achando que era uma piadinha de 1º de abril. Só que quando voltou para casa ali, depois desses times, desses tempos, já fazia uns 3 dias que o gato estava desaparecendo. E a Ju era apaixonada nesse gato. Então começamos ali uma história de investigação. O que aconteceu do gato? Olha lá, porque... o Chávia tá chorando. Porque... Já tô emocionada aqui, cara. Porque o pior para uma mãe é não poder enterrar o filho, né? O pior é a morte do filho, mas a segunda coisa é não poder enterrar o filho. E a gente aí, como era um gato muito bonito, a gente ficou achando que ele tinha sido roubado, sequestrado, então a gente foi aí para investigar o sumiço do gato, espalhamos cartazes. CSI dos gatos, cara. A gente corria de madrugada para ver lugares que os gatos transavam, para ver se a gente achava o gato dela dando o rabo por ali e por aí vai. Nada. E aí a gente saía perguntando de casa em casa, você viu esse gato lá no bairro? E até que um dia, rapaz, e já fazia uma ou duas semanas que a gente procurava e na esperança... Como chamava o gato? Ernesto, presta atenção na história, Anderson Negão, pô. Tem que se equivocar. Daí a gente procurando ali, um dia a gente... bateu na casa de um japonês e o japonês fez aquela cara de culpado, sabe? De quem sabe de alguma coisa? Sim, cara de Anderson Negão. Não, vi esse gato, não. Fala. Olhe bem pra essa foto em preto e branco, que é a única que o dinheiro nos permitiu imprimir. Olhe bem! E ele falou, pergunte lá naquela casa, na casa do padre. Porque o padre, ele era um cara que colhia animais das ruas, sabe? Que rouba esses animais que ficam em rua, sabe? Escraviza. É um RPG, né? Você para no informante, a pergunta na casa do padre. Mas foi bem isso. Mas o padre recolhia animais de rua, ele tinha ali, repassava, vendia, sei lá que porra que esse padre fazia com esses animais de rua. Ele mexia mas... com gato. Exato, mas era cachorro, gato, Esses animais limpos, né? Não seres humanos, assim. Ele só pegava esses animais mais limpos. E aí... a gente foi lá, chegou pro padre e perguntamos, o senhor reconhece esse gato? E ele falou pra Ju, assim, minha filha, eu conheço esse gato. Conheço o Ernesto. O Ernesto. É o único nome que ele atendeu. Chamando de nós. Fiquei 2 semanas. Padre Anderson, né? Padre Anderson. Ela falou: esse gato, ele morreu assassinado em frente daquela casa ali. Caralho. Pra me perguntar. Deram veneno pro gato, provavelmente. Ele não conseguiu, né? Chegar em casa, ou sei lá, ir pro puteiro onde ele tava indo, sei lá. Skylight, mas o gato, ele morreu em frente à casa de um japonês. O japonês que tentou livrar, tirar o dele da reta. Não, era outro japonês, porque nessa cidade tinha muito japonês mesmo. Não sei se era outro. Não dá pra saber se era só o fundo da casa do mesmo cara que a gente foi. Mas tá, resumindo, a gente chegou lá e ele falou, realmente esse gato, encontrei ele morto aqui na frente. E aí peguei uma pá e joguei ele ali no terreno baldio. Ju queria ir lá, né, pular no terreiro pra ver a carcaça do gato, mas daí a gente pensou, não, acho que agora é o ponto final dessa história, acho que agora acabou. Então foi isso, o assassinato aí do bichinho de estimação. O até pior não foi Ju, que... Ju está chorando nesse momento aqui do lado, ouvindo essa bela história. Foi o desprezo com o corpo do filho, né? Peguei com uma pá, joguei no terreno baldio. Uma pá suja de merda. Eu já tava recolhendo fezes da calçada, que essa gataiada vem cagar aqui. Recolhi. Hoje eu desci medindo por aqui, viu? Eu vi com um pouquinho. Mas resumindo... Hoje que o padre me vendeu veneno. Resumindo, foi isso, cara. O pessoal assassinou o gato. às vezes porque ele invadia lugares e matava pássaros de competição, pode ser também. Não sabemos o motivo. Mas aí deveriam ter apreendido o gato, levado pra polícia pra ele ser julgado de forma justa, rapaz. Pra ele ter sido julgado. Tira o áudio do Anderson Negão. Vai, mas peraí. Então foi essa. Cadê o Aquaman? Tá esperando, cara, até agora, cara. Tem novo. Cadê o Aquaman? E aparece o Aquaman cantando Margarete Menezes no fim da história. Foi a única coisa que consolou a Ju ali com seu gato morto. Porque ela morava no Nordeste de São Vicente, todo mundo do Nordeste gosta do Margarete Menezes. É Nordeste? Não importa onde. Muito bem, meus queridos. Ah, então eu saio como ganhador dessa bela manhã. Levando para casa duzentão de Wesley Zop, uma bicicleta, uma rola de Gabriel Asbar, o marido de Xadia Fernanda e a dignidade de Anderson Negão por não ter pensado em uma história muito simples aí, contada aqui hoje. Parabéns, parabéns, cara. A maior herança do Chorume. Muito bem, Xadia Fernando, o momento do seu tchauzinho aí pra nós. Ah, galera, tchauzinho, obrigada. Gostou de ter participado aqui? Hã? Gostou de ter participado e reencontrado o seu irmão Anderson Negão aí? É, chuta ele e me coloca no lugar dele e vou. Eu já falei pra você não falar as conversas nossas em segredo aqui pra todo mundo ouvir, porque senão fica a situação chata. Vai, pode falar. Mas eu queria agradecer. Obrigada mesmo. Vou mandar um beijo aqui pro meu amorzinho Paulo, que depois que me apresentou vocês, minha vida acabou também. Ah, parou de assistir lá os Watchmen pra assistir a gente agora. Pois é, cara. Agora a gente vai assistir The Boys. Fim de semana pra isso. E é isso, gente. Obrigada. Foi um prazer, uma honra. A galera do chat, obrigada, galera do chat. Aqui a patroa falando. Boa. Valeu, Xadia. O prazer foi nosso. Muito obrigado. O seu tchau, Anderson Xadião. Pode falar. Falou, negrado. Gabriel Asbar, o seu tchau aí de forma alegre e repentina. Queria agradecer a presença de todo mundo aí que tá nesse domingo de manhã. Em vez de estar se fudendo na vida, tá aqui com alegria assistindo a gente. Agradecer todas as palavras-chave que jogaram aí. O Anderson Negão não reciclou nenhuma. É, literalmente. Então o Anderson Negão merece um parabéns de não ter copiado história. Merece um 10! Só não falar com a história. Pronto, eu copio. E até a semana que vem, se a gente conseguir estar vivo até lá. Tomara que não. Wesley Zop, o seu tchau aí, viril. Ah, sim, gosto. Gosto dessas lembranças. Cara, muito obrigado a todos que estão aqui até agora, nesta manhã de domingo. Eu sei que tá a maioria de ressaca pelas caras das fotos que aparecem aí. Mas muito obrigado vocês aqui na live. Bom, até o Negão, vou até agradecer também, né? Porra, que emoção. Obrigado, Xadia. Obrigado por ter participado. E é isso. É nóis. Muito bem. Eu tô comendo sua mãe, né? Não sei, não sei se não tá comendo, não. O Negão, ele não pode ser comerciante, porque ele entrega muito de graça. Né? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Twitter, @ Nectar do Lixo, Instagram, Facebook, @ do Lixo do Lixo. E não se esquece de se inscrever no canal, dar joinha nesse vídeo aí e fazer as burocracias do YouTube, balançar a sineta ali, comentar e mostrar isso daqui para os padres que pegam animais de rua aí e que assassinam gatos, talvez, de vez em quando. Um abraço pra vocês. Nessa semana à noite a gente tem leitura de e-mails e até domingo que vem com mais um episódio do Chorume. Abraços, tchau, tchau.